Paz do Senhor. Hoje eu me lembrei de um amigo de muitos anos. Um dia ele me disse: Hélio, eu não sei o que está acontecendo. Eu comecei esse negócio novo, as coisas não estão dando certo. Parece que toda vez que eu vou fazer alguma coisa no negócio, que eu vou tomar uma decisão, meu coração bate. Parece que tem alguma coisa ali batendo forte em mim, na minha cabeça. O que é isso? Falei para ele: olha, eu gosto muito daquele Salmo 37, versículo 5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, no mais ele tudo fará. Ele disse: o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer é que Jesus Cristo comprou o meu e o teu caminho há mais de 2000 anos atrás. Você, quando comprou o seu carro, sua casa, mesmo que você tenha pago à vista ou a prazo, você levou na hora. E Jesus, porque ele comprou o teu caminho, ele está lá na porta do teu coração batendo. Aí ele entregou. E você, tem alguém batendo na porta do teu coração? Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.